A retaguarda, quem não me escuta aguardando? Quem aguardando, boa noite. Aguardando, Portugal, Zero Tutu, reconhece. Portugal, Zero Tutu, taxi via Maple, after taxi India, now from to hold point runway 10, hold point tower 118 decimal 95, QNH 1015. Copy, clear taxi via Main Apron, then India, Alpha, question Bravo, only point runway 10, tower 118 decimal 95, QNH 1015. Boa noite, 56, coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Portugal retaguarda, autorizado para o chibé de saneamento, reporta táxi. Em coordenação, após a passagem da táxi autorizado, chama táxi, boa noite. Seguridão, some of the ground, good evening, Ocean 643, runway vacate. Ocean 6143, taxi via Alpha, hold position before taxiway Juliet. Open the hold position before Julia, Ocean 643. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta upers do Lula 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5562 no transponder. Autorizado 360, para o Galeão, decola da 10, curva à direita, da El, Leda, Bridge. Correto, portão 62 e chama pronto para o SPEC saneamento, Webjet 6720. É, semana pronta, né? 620. Estabilizado, localidade, gol no 601. O no 601, completo de aproximação, torre 1, 98, 95. 1895, gol. Flip 5241, chame Recife 1260. 260, Recife, Flip 5241. O 601, prossiga a aproximação, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 119. Flip pouso na 10 para o gol 1601. Portugal 0222, can I show line up and maintain? Good line up and wind up down 0222. Gol no 601, no solo 38, liga direita, chance solo em 121, no sinal 9. 209, gente. Gol no 856, taxi vende Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre em 1, 1-8, decimal 9-5, ajuste 1015 agora, um bom voo. Gol no 601, no taxi lento via Alfa, mantenha a posição antes do taxi 610, aguardando para ingresso. Taxi lento via Alfa, mantenha. Chanel 6201, após a bang da Gol livrar o setor, a retaguarda está livre para o inspecionamento e a porta táxi. Após o Gol livrar a retaguarda, está livre para o inspecionamento e a porta táxi. O Chanel 6201. 4206, pronto para o inspecionamento, posição 8. Azul 4206 no 8, autorizado na porta táxi. Autorizado, chama táxi 4206. Boa noite, 56, mantenha a posição. Boa noite, 5 metros da DNA e mantém pista 1-0. Já o 022, airborne at 41, contacte Salvador Control, frequency 120, decimal 8. Change 120, decimal 8, Portugal 022, bye. Zero to two, book a departure by transition passing 2200 feet. Portugal 022, radar contact, climb the two flex level 390, book a departure. Flex level 390, book a departure, Portugal 022. Portugal 022, request. Go ahead. Any chance that at position Zipar? Desacione identificação autorizada a chegada a voo, cidade 4000 pés, que é legal na 095. Nome senhor. Standby, Portugal, Zipar, Zipar, Zipar. Dando para prosseguir? Tem outra vez meia dúzia agora, Bruno, tá? Tudo bem, né? Portugal 022, clear to fly direct to Zipar position. Zipar, Portugal 022, obrigado. Não, porque não me escuta. Guarulhos, aguardando uma chance de 10. Oceanair 6201, pro táxi. Sua vez de 101, alterna com fim, autonomia 3 horas 40 minutos. Oceanair 6201, no táxi EVA Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18.95, o ajuste 1015, bom voo. Militar, que está ponto de espera, lá chama a Torre 1895, Oceanair 6201, obrigado. Gol no 601, condições de ingressar Juliette 04, atentando ao táxi da Bianca. Ingresso então, agilizando na medida do possível, parqueamento 04. Azul 4206 vai tentar o parqueamento Bang da Gol no 4. Após o mesmo, prossegue Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em 1, 18.95, o ajuste 1015, bom voo. 7, então, atento ao Gol, vai direção 4, após, segue Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Falou, 6720, obrigado, Marcos. Solo Web 6720, Solo Web 6720, Webjet 6720, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Embraer da Azul a retaguarda, está livre para o espécimeamento, reporta táxi. Após o Azul, está autorizado, 6720. Oceanair 6259, informação em curso Zulu, Guarulhos 360, pronto, copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120.8 e aciona 5573 no transponder. Estamos autorizado 360, Guarulhos, que vai curva de Protejamento correto, confirmando portão 09. Gente no 9, chama pronto para o espectacionamento, Oceanair 6259. Controle Salvador, boa noite, 56, Fuca, Caju, Pantamim, 900. Ono 856, boa noite, contato radar, suba 390, sai da Fuca. 390 na Fuca, boa noite, 56. Oceanair 6201, autorizado ANR, mantém cabeceira no zero. Autorizado ANR, mantém no zero, Oceanair 6201. Seção 050. Para autorizado, hotel 050, número 2. 090 graus, o número 9. Autorizado decolagem, grau no zero, Oceanair 6201. É Portugal 022, qual Recife 7, frequência 126.85. Recife 126.85, é Portugal 022, vai entrando. 206, mantém a ponte espera. Jet 6720, táxi CVA parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18.95, o ajuste 10 no 5, um bom voo. 10, táxi parte do Índia Alfa, ponto de espera 2, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 076, call CAD and clear the bus arrival distance for level 060. Felipe 5495 passou o coral, serviço de radar encerrado, chame Léo 1201. Canal 6201, decola 249, chama o controle 120-8. 208, Chanel 6201, obrigado. Controle Salvador, boa noite, o Chanel 6201. O Chanel 6201, boa noite, contato radar, subou 360, após 2000, vou Ileda. 360, após 2000, voa Leda, Oceaner 6201. Azul 4206, autorizado no decolagem, pista no 0, vento 0, 90 graus, 109. Autorizado decolagem, 4206. Foi, Salvador, boa noite, o LNR 7320, bola 0 para lá. 7720, mantém a porta de espera. Web 6720, está autorizado a alinhar, mantém a pós-relógio no gol, correção do azul. O Nomeima 2 tem condições da Praduna? Azul 4206, decolador 51, chama o controle 120 do sinal 8. 08. Salvador, boa noite, 4206. Azul 4206, boa noite, contato radar, subal 370, sai da pulsa. Gol no 856, chame Recife 12685. Entendeu 2685, boa noite, 56, boa noite. Boa noite. Ado 076, reduce speed 2309. Ado 09. Autorizado, nível 380, pronto, copy. Autorizado, Brasília, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta pêndulo 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5543 no transpondo. 0 para Brasília, decola pela 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor. Após o portão Lepa, Amper do Lu 1-7, conforme o plano. Controle Salvador 208, responde a 5543, alta 357. Correto. correto, portão 1, nós chama pronto, inspecionamento, então 3567. Câmara pronta, 6720, decolado 53, chame o controle 120, decimal 8. 208, 6720, boa noite. 6000, 0195, autorizado, final ILS. 6000, 0195, autorizado, número 12. 2 Salvador, 6720 da web, cruza 1.600 pés. 76720, contato radar, sinal 360, direto Lida. Direto Lida, obrigado, 6720. Condo 06-1-5-6-4-1-5-6-8-1-0-1-5. 4-1-5. Vai passar Duna, gol 1-2-7-3. Gol 1-2-7-3, complete aproximação, torre 1-1-8-9-5. 18-95, 1-2-7-3. Salvador, 1-2-7-3. 1-2-7-3, prossiga a aproximação, reporte do chat travado. Reporta, leva 1-2-7-3. Condo 076, reduce speed 200 knots, number 3, triple. Reducing speed 200, we're number 3, Condo 076. Boa noite, algum 1567, frente da formação do Lobo, gentileza, coordenar Brasília, nível 360. Condo 567, boa noite, formação Zulu confere, Brasília, autorizado nível 360. Decolada 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta peso 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-0-0-1 no transponder. Autorizando Brasília, nível 360, decolando da pista 1-0 com curva direita, sai no perfil da Arbor. Projeção Elefa. E aí, Elefa intercepta Upperzul 1-7, segue conforme o plano. Controle Salvador em 1-2-0, decimal 8. De transponder 5001, gol 1567. Correto, portão 3, chama pronto para o inspecionamento, gol 1567. De portão 3, obrigado, gol 1567. Chame Recife 1-2685. 076, descend 2000 feet, clear to final left approach. 10,000 feet, clear to final left, Condo 076. Patrick, Mike Alpha, boa noite, formação Zulu confere, confirma o Patrick, encontra-se. Estimativa, a intenção é decolagem da 17 ou o prospecto da 10? 1-8-9-5. 1-8-9-5, correto. Quando 076, reduz 1-7-0. Nomeio 1-2, estabilizado no localizador. Boa noite, nomeio 1-2, é parte externo. Parte externo, 1-2. Vamos 273, solo 5-9, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, obrigado. Whisky Mike Alpha, cotejamento correto, já possui POB? 03 no POB, na Aerostar, acionamento, táxi, decolagem, agora com a torre 1-1-8-9-5, ajuste 1015, bom voo. 3325. 3325, Apolo, Zona 273, táxi via Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, portão 612. Travado. Torre no 612. Prossiga. Poderia, por gentileza, aumentar o brilho do papi? Ok, aumentando. Obrigado. Quando 076 reduz to final approach speed and call tower 118.95. Vamos 95, bye bye. Thank you.